Oxalá que me abençoe. Deus me orienta em todos os momentos. Deus me supre de tudo que eu preciso. Deus me nutre de boas ideias. Amplio o meu território. Deus me concede novas conquistas. Deus me apresenta novas amizades. Deus me mostra novos horizontes. Seja tua mão comigo. Deus me faz companhia. Deus me ouve atendendo meus pedidos. Deus me fala corrigindo o que precisa. Preserve-me do mal, de modo que eu seja livre da dor. Deus me evita inimigos. Deus me alivia ressentimentos. Deus me protege em todos os sentidos.